Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, visual com Guardião 01 e Papá Romeu Golf, Juliette Golf. Guardião 01. Roma 962, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. 0020, autorizado para o nível de voo 360. Autorizado para o Vitor 366, voo no 962. 366, voo no 962, obrigado. 6213, copia? Copia, 6213. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eulê da Irume, após Irume conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5074, controle 1-2-0-8. Para posto de ingresso, Papa Sangue Eco Delta Fox Trot, chame alinhado e pronto para ver o já. Poderia confirmar o POV? Então, meu gol, sim. Fazer autorizado alinhar e manter na pista no zero. Ali mantém a pista no zero, na 7 na 0. Autorizado a decolagem da pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, Senegal 1-0, 1-5. Quatro, cinco, decolador 5-9, chame agora o controle Salvador na frequência 1-2-0-8, chame bom no novo. 2-0-8, obrigado, igualmente, até a próxima, tá? 3, 7, 4. Controle, bom, tá? 3, 7, 45. 3745, contato radar na decolagem via saída da Elfo e mantenha nível de voo 340. Total 340, o TAM 3745, e poderia voar direto Lida ou Máxima? Papo Lida, TAM 3745. Direto Lida então, TAM 3745. Controle Salvador em 1-2-0-8, com voo. 1-2-0-8, senhor, bom dia e feliz ano novo. Igualmente. 790, autorizado a decolar da pista no zero, vento 1-1-0 graus com 1-1 nosso. Decolagem pista no zero, gol no 790. Qual é a Alfa Delta Fox, bom dia. Mantenha as condições visuais, corredor Axé, 1000 pés, na Passarela da Barra. Corredor Axé, 1000 pés, na Passarela no Farol da Barra, o Alfa Delta Fox. Autorizado nível final 360, direto pro base. Direto pro base, final 360. Muito obrigado, 3745. Tango Eco Delta Foxtrot, informa o Papa Romeu até Romeu Golf, Romeu 44, fazendo sobrevoo no Farol da Barra, Guardião 01, o Alfa Terra 50, a Cidade Baixa, fazendo sobrevoo, 500 pés, e Papa Romeu Golf, Juliette Golf. Tá 500 cara, o Eco Delta Fox. Salvador, gol 7-0. 1790, contato radar na decolagem, via saída PUCA, se mantenha no voo 370. Ok, PUCA, 370, 790. Luna 962, deixa para 2500 pés em restrições, ajuste na 095, autorizado final do procedimento RNAV da pista na 0, responsabilizado. Informe o helicóptero próximo à Duna, 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Deixa o ajuste com 2500, no 095, formulado final RNAV, no voo no 962. Bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 015. Ok, 050, 015, para a 3, para a 3, para a 3, para a 3, para a 3, para a 6356, e a chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 095. Exato, é a Vita 366, Xanemeia 356. Então 01, prossiga. Guardião 01, está visual com os tráfegos próximo à cidade de Ar? Gente, Guardião 01, mantém as condições visuais, está tudo do controle. Ajuste 10 no 5. Delta Fox, consigo chamar de pouso? Delta Fox, consigo chamar de pouso? Uma 4, 1, 5. Ciente, grata, frequência da sua coordenação. Então, 3, 7, 4, 5. Chame o centro recife, frequência 1, 2, 5, decimal 1. Atena, 1, 2, 3, decimal 8. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2. Obrigado, até a próxima, feliz ano novo. Somente, bom voo. Pode voar a Cajula, 7, 9, 0. 790 vai em coordenação com o centro recife. Placa. Luna 790, autorizado direto, Romeu Fox 011. Romeu Fox 011, obrigado. Dia 71 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1 no 8, 2, 1, 9, 5, altímetro 1, 0, no 5, confirma somente pelo verde. 1, 2, 1, agora. Pode ser, beleza. Bom dia. Sente um bom dia, feliz ano novo. Bruno 962, completo final do procedimento, chame o seu Salvador Frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, Bruno 962, obrigado. 2. Sou 1790, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, obrigado. Convô. Senhor Vitor 372, tem embaixo da obra visitando o Golo 962. Vamos lá, 372, Golo 962. Seu nome é 356, confio velocidade de casa. Seu nome é 356, tráfico que o processo na aproximação, 12 horas, 12 milhas, com 250 e grau speed, airbus 320. Reduza para 2309. Pode prosseguir a medida para 2500. A 3296, atualizador é para 4 ou 7? 4.000, 3.296. 0, vento 1, 1.0 graus, com 1, 2 de nós, carregando 0.5. 0.9, 1.9. Papa Golf, informação que o confere, confirma o parte que se encontra a pista de decola. Sem chamada, Golf. Após a passagem do Boeing 737 da Gol, agora o curso final 5-0, autorizado a alinhar e manter a pista no 0, hoje na 62 no 3. Após a passagem do Boeing 1-6-0-2. Papa Golf, copia. Autorizado Brasília, nível 430, decola da 1-7 com primeira curva à direita na saída Arbor Elefa. Eu fiz o 1-7 a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Responde 5-1-1-1, eu controlo em 1-2-0-8. Na 3296, desça para 2500 pés, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista 1-0, reportabilizado. 2500-1095, RNAV 1-0, autorizado, reportabilizado. Batimento 1-0-95, bom voo, feliz ano novo. Sono 1-3, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 1-2-1-9. 1-2-1-9, solo 2-1-9, jogou 1-9-6-2. Salvador, jogou 1-9-6-2. 1-9-6-2, taxi avião, Juliette, seu gate 03. 0-3, não, 0-3. Olá, pista no 0, vento 1-2-0 graus com 1-2-9. Arena, escola, 0-2-0. 3-4. Informação, pilota de situação, você, ó. Bruno, 864, informação, quilo. Confere, autorizado Maceió, nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Fuca, transição Caju. O transponder é 5166, posição 5116 e o controle em 1-2-0-8, eu fiz o 1-7 a primeira aerovia, faz conforme a rota prevista no plano de voo. Eu fiz o 1-7, senhor. Afirmo, vai pousar na 1-7 para aerostar. Depois vai ficar um traslado até a mata. Obrigado, Charlie Alfa Tango. Chame, comprou da Enrimar, aguardando novas instruções, Charlie Alfa Tango. Tá, comprou da Enrimar, ou Charlie Alfa Tango? Cliente, chame e peço da Enrimar para as novas instruções, Charlie Alfa Tango. Passa uma nova cidade da Enrimar, Tango. O chame é 2-1-3, decolado aos 1-4, chame agora o controle de Salvador em 1-2-0-8, com voo. Salvador 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, chame 2-1-3. 62-3, contato radar na decolagem, via saída da El, submanter, nível de voo 360. Via da El, 360, nível 63. Renome a 35 metros, ADC para 3.500 pés, ajuste na 095. Na pista no 7, eu tenho um tráfego passando Duna no momento. Afirmo. A princípio você executou uma pouso parada na cabeceira no 7. Carlos Chaves passando, pouso então autorizado na questão 7, vento no 20 graus, comando 39, QNH no 015, evitando reduções, chame o solo controlado, o Papa Romeo Charlie Alphatando. 120 com 13, 1015 no ajuste, vai chamar no solo controlado, cabeceira 7, Charlie Alphatando. É com 7 novos procedimentos, sempre pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 795, obrigado. O Xenon 6356 deixa para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 90, eu posso avisar. 2500, autorizado RNAV, eu vou fazer Alfa Serra 50, pousando em mais 15 segundos na cabeceira auxiliar. Aguarde autorização de pouso, plano 3296. Aguarde para pouso 3296. Correu, Papa Noite da Flatama na base para a final da 97. Pode executar o pouso na final da 97? Pouso autorizado, pista no 7, chame a Flatama. Vento 120 graus, ano 39, sinal no 015. Chame no solo controlado, Papa Romeo Charlie Alfa Tango. Pouso autorizado, vai chamar no solo controlado, será no grado. Charlie, confia? Afirmo. Qual o nível solicitado? É 240. 240, 44 metros. Tente autorizado, Léo, que enviou 240, decola da 10 com a primeira curva direita na saída da El Coral. Transponder 5105, controle em 120, decimal 8. Ok, Léo, 240 aprovado, já matriculando, decola da 10, direita da El, transição coral, 5105, transponder, e o controle 120, decimal 8, 2443. 4463, eu verifiquei que no sistema tem um autorizado nível 180. Modifica para o 240, copia 180. Eu posso ser 240 mesmo, ou 4463. Gente, então, aguarde só a confirmação do nível autorizado, iremos coordenar aqui com o centro. Mantém a escuta permanente e o protegimento do correto. Ok, escuta permanente, 4463. 1864, puxa o sonar, portão 5. 1864 autorizado, se tiver questionamento, reporte táxi. Autorizado, chama táxi. 4463, confirmando se autorizado o nível 240. As informações como cotejado anteriormente, reporte para o senhor pushback terça. Ok, 240 autorizado, restante como cotejado. Chamar o posicionamento 4463. Canal 6356, completinado o procedimento. O Salvador, sequência 1118, direção 95. 8935, obrigado, feliz ano novo, 6356. Somente, bom povo. Certo. Salvador, bom dia, hoje é 6256, nacional. Hoje é 356, bom dia. Tráfego ainda não avistado, que é negando 05, continua a aproximação. Chame passando 0372. Comandante passando 372625. Livre ingresso para 735, chame ligando o taxi Oscar. Bata, ciente, negativo 44, então bata, chame ligando o taxi Romeu. 32, 16, no solo 2, 21, direito 21, decimal 9, já. 32, na boa. Ô, Salvador, boa tarde, até 32, na manhã. 32, 16, prosseguir. Segurou, até 32. Tem que ser ver a Alfa e a paciente da Juliette. Alfa da Juliette, 32, na manhã. 56, tráfego agora avistado, ajuste no 095, pouso autorizado na pistão 0, vento de 090 graus com 109. Ok, 63, livre 32196, taxi via Alfa Juliette da Alguém 06. Alfa Juliette 06, tá 32196. 03 a bordo ciente, táxi aprovado, papapá Romeu, papapá Golf, chamei a intercessão papá. Boa noite, 64, bom dia, autorizado a linha de manter na pista no zero. Adelma, 356 no solo 24, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Confirma a parte que se encontra? Obrigado, é muito Atente, chame a torre para o táxi. Alfa, reporte ao STG. Alfa, reportante, Júlio, STG 3, Alfa, 395, confirmação de táxi. 395, tá. 1-1, por favor, alto, não tem 3 horas. Taxi, via Pátio 1, no índio, ponto de espera, chama 2-1, no índio, 95, altímetro 0, 1-5, movam, feliz ano novo. Alfa, reportante, via Pátio 1. Decolado aos 27. Chame agora o controle Salvador em 120 do sinal 8, senhor. Bom voo. 208, obrigado. 125. Também, senhor. Juliette Lima, mantenha a taxi com o pai. Eu tenho a decolagem em mais alguns segundos da pista no 7, senhor. Decolagem via saída pouco sobre mantém a nível de voo 350. Via saída está 350, 1864. Do 4463, aguardo o corpo de back também. Guarda, 463. Apagou, autorizado decolar da pistão no 7. Vento 120 graus com 099, que negal no 0 no 5, Papa Romeu, Papa, Papa Golf. Feliz ano novo. Fala Salvador, bom dia do 2067. Autorização de tráfego nível 390 São Paulo, garoto. 12067, informação Rio, confere. Aguarda o menos qual que prepara a saída da El. Aguarde, o 2067 como fazer. Mas o 4463 autorizado, se tiver que funcionar, reposta o táxi. Repulso, finalmente, chama táxi o 4463. 3067, copia? Copia, gol 2067. Barulhos autorizados, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Eolia e da Mótima. Não pegou 1-0 a primeira aerolinha, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transfere o 5131 no controle 1-20, decimal 8. Autorizado para a luz para Salvador, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva é direita, da El, Leda, Mótima. Autorizado 1-0, direto em rota. Circula 3-1, transponde, controle 1-20, decima 8, gol 2-0, mestre. Gol 2-0-67, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Chamado, gol 2-0-67. 4-3-0. Sobe 430 na arma, o Papa Papa Golf. Lima, Juliette Lima, estacionar frequência livre. Decolado 3-1, chama agora o controle de Salvador em 120.8, tem um bom voo. 1208, obrigado, até pra. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3895 no perfil da Dael, Lê da Mativa. Passando 2 no 10. 195, contato na decolagem, via saída da EL, submantém a nível de voo 340. Sobe e mantém 340, poderia voar. Ótima. Autorizado Lida, são 3895. Voando Lida, 3895. Sou 1864, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 125.45, obrigado, bom trabalho. Muito bom voo. 63, copiado 120 a bordo, taxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia e Alfa, quando for chama 2118.95, o ajuste 105. Vamos fazer um zero, ajuste 05, enquanto eu deixo, ajuste 4433, muito obrigado, ajuste 25. Igualmente, bom voo. Agora. Papá, o meu papá, papá, Golf, tudo restrito ao nível de voo 340. 340 restrito, papá, papá, Golf. Salvador, bom dia. 244-63.0 no 0, não. 244-63, bom dia. Autorizado em área decolar da pista no 0. Movimento de 1 no 0 graus com 1-2 nós. Alinhar decolar no 0, 244-63. Alterna 126.0. 1288-1260, papa louco. 463, decolado aos 36, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, última 8, chama agora. 08, muito obrigado, acho que eu devia aqui, 4403. Sou o Salvador, o 4463, muito bom dia. 4463, bom dia. Contato a dona decolagem via saída da El, submantenha o nível de voo 240. Via da El, salva de 240, 4463. Poderia voar direto Coral, senhora? Ele vai direto Coral, azul 4463. Direto Coral, 4463, muito obrigado. São 3895, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Certo, voo 2067, com 170 a bordo, 0419, alternada Leão. Voo 2067, copiado 170 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Fat 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando o ponto chega a torre 118.95, o ajuste no 015. Fat 1, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 015, voo 2067, seja na bordo. Não, 3204, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050. Ajuste na 015. Ok, já descendo 050, ajuste, é de a possibilidade de voar, tá, senhora? Autorizado direto a Vitor 366, então 3804. Ok, 366, muito obrigado e feliz ano novo. papapá, Lima, Lima, Fox, do Tico. Papapá, Lima, Lima, Fox. Oi, Mari, para interceptar a chegada Mari. Suba para o nível de voo 050, ajuste na 0 no 5. Acione código transponder 0121. Voo 067. Voo 067, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento de 100 graus, com uma dos dois lances, tem igual no 0 no 5. Autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento de 100 no 5, voo 067. Executa. Já restrito ao nível de voo 080. Sim, restrito 80, 3804. 80, saída Abo, após voa Elefa. Decolada 17, primeira curva, direita, transponder 5127, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Responde 0243. Reporte visual com Serra 90 e Vitor Romeu. Igualmente. Confirmando ajuste 10 no 5. Panima Fox inicialmente mantém a Mari. Posicionamento, chame pronto para o táxi. Azul 4463, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 1238, 4463, obrigado, até logo. É, bom voo. 67, decolado aos 44, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, chama bom voo, bom ano novo. 1208, prisão novo, gol 20067. 5.3 milhas, como oeste, mantendo o nível de voo 070, Alfa Charlie 90. Ok, sim, pista 3804. Romeu Golf, Juliette Golf, sim, reporte visual com Serra Inveco Índia. Controle Salvador, bom dia, gol 2067, passa 1.500 pés, saída da EL. Gol 2067, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. 360, via saída da EL, gol 2067. Controle, o TAN 3804. Prossiga. Tranquilo, senhora, só visual contrário, não interfere, não tem menor risco de colisão. Pode prosseguir a descida, 3804. Na 3804, autorizado a descer até 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000, ajustado 25, obrigado, 3804. Após a pá, Lima, Lima, Foxtrot, após Mari, foi TAP, eu passo para a descida, ajuste na 0 no 5. Já passou. Passou no Mari, passou de TAP, eu sei que é pronto. Eu mando de uma vez. Após a pá, Lima, Lima, Foxtrot, informa o tráfego 9 horas, 5.1 milhas. Rumo Nordeste, passando 084 para 4.000 pés, é 2321. Sim, Descendo da pista, o Lima de Manoel. Aqui, aprovado, chame na interseção. Papá Lima, Lima Foxtrot, alteração para evitar o tráfego. Curva direita na proa 060, mantenha essa proa inicialmente por 10 milhas. Direito 060, limitado 10 milhas aqui agora. Tango Eco Delta Fox, prossiga. Confirme código local. Confirme tipo de equipamento IPLB Eco Delta Fox. Tango Eco Delta Fox Trot, ciente, mantém-se em condições de slide. Acione código transponder 0122 e após através de parede. Ajuste no 095. Papá Lima Lima Foxtrot, tem condições de voar o Serra Vitor 368? Negativo. Papá Lima Lima Foxtrot, 2-3 milhas, sudoeste de Salvador, alfa uma navegação, voa o Serra Vitor 368. Autorizado o setor nível de voo 060. 060, 368, Lima Lima Fox. Salvador, voo 2067, solicito. O 2067, prossiga. Trote, Mótila. Posso coordenação com o centro do Recife, gol 2067. Agora. E 4000 para 3804. Então, 3804, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento terminado da pista no 0, está estabilizado. 2500, autorizado o procedimento terminado, reportar estabilizado, obrigado. 2067, restrito ao nível de voo 340, autorizado direto Mótiva. Restrito 340, voo Mótiva, voo 2067. Contato de gol 1867, posição 06, informação Kilo, pronto, cópia, Brasília. Gol 1867, Kilo em curso, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, Piau Pêndulo 17, nível 360, saída Árvore, após voa Elefa. Decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5146, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Brasília 360, Árvore Elefa, Upsilon 17, fica 10, curva direita, 5146208, gol 1867. Gol 1867, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Camarão, muito obrigado. 2067, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251, confirma a secundária? 123, decimal 8. 238, boa. Romeu Serra Novembro Vítor, autorizado a decolar da pista 17, vento de 100 graus com 119. Papa Romeo Mike India Vitor, frequência ali para alta congelação. É bom pouso. 366, iniciando o procedimento da RINAV, TAM 3804. TAM 3804, completo final do procedimento, chame por Salvador, frequência 118, decimal 95. 3895, obrigado, feliz ano novo, senhor. Bom pouso. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 190, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, Lima, Lima. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, tráfego que o preset 5.1 milhas, com 198 de ground speed de redução, é voz 321. Vou dar uma reduzida, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Serra November Vitor, passando no 1200 pés, perfil da rua. Papa Romeu Serra November Vitor, contatada na decolagem, via saída Arbo, sub mantém a nível de voo 280. Via Arbo 280. Papa Romeu Golf, Juliette Golf, presença de sua autocoordenação. TAM 3804, tráfego avistado, QNH 10015, pouso autorizado, senhor, na pista 0, vento 090 graus, com uma dúzia de nós. Paciente tem livre pouso, 3804. Papá, Lima, Lima, Foxtrot, reduza para velocidade de aproximação. Eu já reduzi o estacionamento, vai reduzir mais um pouco não. Quando vai para o Foxtrot, já no Través de Paris. Papá, tem um gráfico Delta Foxtrot, mantém um corredor enterrado, repasse a asa visual com campo. Papá, para visual, o eco Delta Fox. Controle, o Lima, Lima Fox, na próxima divisão, para a cidade de cancelamento, prosseguir já para uma base, então, no 7. Papapá, Lima, Lima Fox, trote, chame para o Salvador, para instruções, frequência 118, decimal 95. Afirmativo. Bom dia. Papapá, Lima, Lima Fox, trote, bom dia, prosseguir. Na tratamento visual, na próxima aqui, o 352, para a cidade de cancelamento, e prosseguir para uma base da 17. Copiado Lima, Lima, Foxtrot, tem condições de evitar uma base curta para a pista 07? Para não perder.